saudade aumenta e a tristeza também. Desde que te conheci, eu não vejo ninguém. Mas eu que estou sofrendo, sei que tu sofres também. Teu amor sincero, teu olhar e teu carinho, para sempre quero como luz em meu caminho. Assim recordando, vou vivendo de ilusão, e sempre esperando possuir teu coração. Teu amor sincero, teu olhar e teu carinho, para sempre quero como luz em meu caminho. Assim recordando, vou vivendo de ilusão, e sempre esperando possuir teu coração. Teu amor para mim é um tesouro guardado aqui dentro do peito, muito bem conservado. A ninguém interessa o presente ou passado, mas no futuro quero ver-te a meu lado. Teu amor sincero, teu olhar e teu carinho, para sempre quero como luz em meu caminho. Assim recordando, vou vivendo de ilusão, e sempre esperando possuir teu coração. Teu amor sincero, teu olhar e teu carinho, para sempre quero como luz meu caminho. Assim recordando, vou vivendo de ilusão, e sempre esperando possuir teu coração.